estica o braço, aperta a mão, vem comigo, entra no mundo em que vivo, segue o sonho que te exponho, cabe fundo deste sol imundo. Ergo alicerces para um futuro de benesses. Quem diria conseguiria realizar ansiedades num só dia? Sinta a brisa que assobia, o sol que brilha como água cristalina. Inundamos este mundo com sentimento profundo. Vagabundo sem rumo, eu assumo todos jatos que promulgo. Calmo e sereno, sinto vazio cá dentro. Ao relento, perco noção do tempo. Viajo como um mágico, receando o fim trágico. Aproveito a minha vida, vivo ao máximo cada dia. Medito, penso, reflito, sinto o grito aflito. Que se solta da revolta, vai bater a outra porta. Desgraça que arrasta meu mundo e traz sentimentos que não encubro. Luto melhores dias nestas ruas sombrias. Procuro novas vias positivas que alimente ideologias que carrego. Esperto, mas não entrego às chamas deste inferno. O meu sonho é ser eterno, fica escrito neste caderno. Fica escrito neste caderno. Inspira as maravilhas da vida. Absorve, talicia na procura da saída. Acredita que este é o ser mais forte. Abstrai-te, vai tentar a tua sorte. Inspira as maravilhas da vida. Absorve, talicia na procura da saída. Acredita que este é o ser mais forte. Abstrai-te, vai tentar a tua sorte. A confiança tem de renascer, pois o que sentes é o que te faz crescer. Reflete, inspira, olha, suspira, vê o amor a parar no ar que cria. Sensações incapazes de explicar, tens de o sentir. Procura luta, são momentos únicos que te fazem sorrir. Mantente tranquilo, ser positivo, fecha-te no mundo da felicidade. Mantente fiel à sua verdade, não há barreiras para o teu bem-estar. Acredito e o lado negativo vais ultrapassar. Desde a tua crença agarrar e a tua vontade tem de ajudar a batalhar. Porque não há limites para seres feliz. Por isso vai, grita bem alto e diz: quero um caminho para o futuro. Vou tentar a minha sorte. Quero saltar para lá do muro. Vou encontrar o fio para reparar o seu corte. Começar tudo de novo na magia de viver acompanhado pelas maravilhas da alegria. Inspira as maravilhas da vida. Absorve, talicia na procura da saída. Acredita este é o ser mais forte, abstrai-te, vai tentar a tua sorte. Inspira as maravilhas da vida. Absorve, talicia na procura da saída. Acredita que este é o ser mais forte, abstrai-te, vai tentar a tua sorte. Inspira as maravilhas da vida. Absorve, talicia na procura da saída. Acredita que este é o ser mais forte, abstrai-te, vai tentar a tua sorte. Inspira as maravilhas da vida. Absorve, talicia na procura da saída. Acredita que este é o ser mais forte, abstrai-te, vai tentar a tua sorte.